Início. Seção 3.3, EDO de ordem 2, não homogênea. Exercícios resolvidos. Exercício resolvido 3.3.1. Use o método da variação dos parâmetros para obter uma solução geral de equação 3.248. Segunda derivada de y menos 2 vezes primeira derivada de y menos 3 vezes y igual a exponencial de menos t mais seno de t. Solução. Primeiramente, resolvemos a equação homogênea associada, equação 3.249. Segunda derivada de y menos 2 vezes primeira derivada de y menos 3 vezes y igual a zero. Para tanto, buscamos as raízes da equação característica associada, equação 3.250, r ao quadrado menos 2r menos 3 igual a zero, as quais são equação 3.251, r igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 3, todo o termo dividido por 2. Esta foi equação 3.251. Isto é, R1 igual a menos 1 e R2 igual a 3. Logo, equação 3.252. Y1 de t é igual a exponencial de menos t. E Y2 de t é igual a exponencial de 3t. Formam um conjunto fundamental de soluções da EDO homogênea. Agora, buscamos por uma solução particular, equação 3.253. Yp de t igual ao U1 de t vezes Y1 mais U2 de t vezes Y2 de t para a equação não homogênea. Os coeficientes variáveis, U1 igual a U1 de t e U2 igual a U2 de t, dependem do Wronskiano, equação 3.254. Wronskiano de Y2 de t é igual a determinante da matriz primeira linha, elementos Y1, Y2, segunda linha, elementos primeira derivada de Y1, primeira derivada de Y2. Continua equação 3.255, igual a determinante primeira linha, exponencial de menos t, exponencial de 3t, segunda linha, elementos menos exponencial de menos t, 3 vezes exponencial de 3t. Continua equação 3.256, igual a 4 vezes exponencial de 2t. Mais especificamente, eles são dados por equação 3.257. U1 de t igual a menos a integral da fração Y2 de t vezes g de t, dividido pelo Wronskiano de y1, y2 de t, dt. Equação 3.258, continuação, igual a menos a integral da razão da exponencial de 3t, que multiplica, abre colchetes, exponencial de menos t, mais seno de t, fecha colchetes, denominador 4 vezes exponencial de 2t, dt. Continua equação 3.259, igual a menos 1 dividido por 4 vezes t, menos 1 dividido por 8 vezes a exponencial de t, vezes, abre colchetes, seno de t, menos cosseno de t, fecha colchetes. E, equação 3.260. O 2 de t igual à integral da razão de numerador y de t vezes g de t. Denominador wronskiano de y1, y2 dt. Continua equação 3.261. Igual à integral da razão de numerador exponencial de menos t vezes, abre colchetes, exponencial de menos t mais seno de t, fecha colchetes. Denominador, 4 vezes a exponencial de 2t. Integração em relação a t. Continua equação 3.262. Igual a menos 1 sobre 16 vezes a exponencial de menos 4t, menos 3 dividido por 40, vezes a exponencial de menos 3t, que multiplica, abre colchetes, seno de t mais cosseno de t, fecha colchetes. Com isso, temos que a solução particular é equação 3.263. Yp de t igual, abre chaves, menos 1 dividido por 4 vezes t, menos 1 dividido por 8, exponencial de t, vezes seno de t menos cosseno de t, fecha colchetes, fecha chaves, multiplica exponencial de menos t. Continua equação 3.264. Mais, abre chaves, menos 1 dividido por 16, vezes a exponencial de menos 4t, menos 3 dividido por 40, vezes a exponencial de menos 3t, vezes, abre colchetes, seno de t mais cosseno de t, fecha colchetes. Fecha chaves, multiplica exponencial de 3t. Continua equação 3.265. Igual a menos, abre parênteses, 1 sobre 16 mais 1 dividido por 4 vezes t. Fecha parênteses, multiplica exponencial de menos t. Mais 1 sobre 10 vezes cosseno de t. Menos 1 sobre 5 vezes seno de t. Esta foi equação 3.265. Concluímos que a solução geral é yt igual a c1 exponencial de menos t mais c2 exponencial de 3t. Esta foi equação 3.266. Continua 3.267, equação. Menos, abre parênteses, 1 sobre 16 mais 1 sobre 4 vezes t, fecha parênteses, vezes exponencial de menos t, mais 1 dividido por 10 vezes o cosseno de t, menos 1 dividido por 5 vezes o seno de t. Continua equação 3.268, igual a c1 exponencial de menos t mais c2 exponencial de 3t. Continua equação 3.269, igual menos t sobre 4 vezes exponencial de menos t, mais 1 dividido por 10 vezes cosseno de t, menos 1 dividido por 5 seno de t. Esta foi a equação 3.269. Exercício resolvido 3.3.2. Use o método dos coeficientes a determinar para obter uma solução geral de equação 3.270. Segunda derivada de y menos 2 vezes primeira derivada de y menos 3 vezes y igual a exponencial de menos t mais seno de t. Solução. Esta é a mesma equação, equação 3.3.1, que foi resolvida no exercício resolvido 3.3.1. Das contas realizadas, sabemos que equação 3.271, y1 de t é igual à exponencial de menos t, e y2 de t é igual à exponencial de 3t. são soluções fundamentais da equação homogênea associada. Disso, e com base no termo não homogêneo, equação 3.272, g de t igual a exponencial de menos t mais seno de t. Buscamos por uma solução particular da forma equação 3.273, yp de t igual a vezes t vezes exponencial de menos t, mais b vezes seno de t, mais c vezes cosseno de t. Substituindo na EDO, obtemos equação 3.274, exponencial de menos t mais seno de t igual a segunda derivada de yp menos duas vezes a primeira derivada de yp menos três vezes yp. Continua equação 3.275 igual a menos 4 vezes a vezes exponencial de t mais, abre parênteses, 2c menos 4b, fecha parênteses, vezes seno de t menos, abre parênteses, 2 vezes b mais 4 vezes c, fecha parênteses, vezes cosseno de t. Esta foi a equação 3.275. Logo, devemos ter equação 3.276, menos 4a igual a 1, que implica a igual a menos 1 quarto, e equação 3.277, menos 4 vezes b mais 2 vezes c igual a 1. Equação 3.278, menos 2 vezes b menos 4 vezes c igual a zero. O que nos leva a c igual a 1 dividido por 10 e b igual a menos 1 dividido por 5. Com tudo isso, concluímos que a solução geral é equação 3.279, y de t igual a c1 exponencial de menos t mais c2 exponencial de 3t. Continua equação 3.280, menos t dividido por 4 vezes a exponencial de menos t menos 1 dividido por 5 vezes seno de t mais 1 dividido por 10 vezes cosseno de t. Fim do áudio.